Começa agora o podcast Banco de Cérebros. Por favor, depois das 5 da tarde, depositar os cérebros pelo buraco na porta. Eu sou o Nicolas Queiroz, do antigo Pode Café e atualmente no Bacanudo, e eu vou falar que eu queria o Hollywood Rock Festival de volta. Fala aí, galera, aqui é o Diogo, o Sr. Raspas de Gelo, e gravando por uma fotosfera melhor. Aqui é o Joker do Pipe Bomb Rainy Blood. E aqui é Rafael Tekken, host desse podcast, e esse vai ser um podcast que eu não vou saber nada do assunto, né? Enfim, pessoal, começa mais uma edição do podcast Banco de Cérebros, edição de número 04. Eu estou aqui com o Diogo, o Nicolas e o Joker. E hoje o tema é Rock in Rio, né? Daqui a uma semana vai ter edição do ano de 2013 do Rock in Rio. É, vai ser a quinta edição do Rock in Rio, digo, do Brasil mesmo. Tem outros Rock in Rios, né? Que são em outros lugares e tudo mais, mas aqui do Brasil é a quinta edição, né? Já começou o Rock in Rio. 10 dias de festa na cidade. Neste momento, o palco é dos nossos roqueiros. Aqui a gente pode começar falando do começo do Rock in Rio. Do primeiro Rock in Rio foi em 85. O que a gente pode comentar, as bandas que tiveram e tudo mais? Cara, 85, eu tenho que falar que o meu Banguzão foi vice-campeão brasileiro, olha aí. 85, um grande ano pra história da humanidade futebolística e pra história do rock. O que é Bangu, Nicolas? É a prisão, né? Bangu 1. Vocês estão ferrados, hein, mano? Mas enfim, a primeira edição, cara, do Rock in Rio, ela acontece numa época bem diferente do que a gente tá acostumado. A gente tá acostumado a ver o Rock in Rio acontecer no segundo semestre do ano, né? De 2011 pra cá. E eu acho que até as edições europeias foram assim, mas esse Rock in Rio foi em janeiro de 85. E, cara, teve atrações maravilhosas, assim. Eu queria muito voltar no tempo e poder estar lá, sabe? Sim, eu também, cara. E sem contar também que foi a primeira vez que tinha um palco daquele tamanho, né? E uma área reservada tão grande pra um evento, né? É verdade. Ele batia peito com Woodstock, pra vocês terem uma ideia. E com estrutura, assim. Tudo bem, não era uma estrutura tão boa quanto a gente tá vendo hoje. Porque hoje em dia, sim, o Rock in Rio tem uma puta estrutura, cara. Hoje em dia é foda, assim, querendo ou não. Você pode reclamar de atração, de ter Lady Gaga ou algo do gênero, sabe? Mas era lamaçal total. Mas ainda assim, era uma área reservada da cidade pra aquilo, sabe? Diferente de Woodstock, que era uma fazenda. Sim, sim. E sem falar também que, mesmo com essa estrutura precária, cara, Mali Mali tinha o quê? Tinha um fast food gigante e tinham dois shopping centers com 50 lojas no meio do evento. Mas uma coisa que eu tenho que comentar aqui é que acho que desde o começo já tinha bandas que, tipo, não eram rock. Vamos dizer assim, tinha Daniela Mercury, não era assim só rock. Muita gente reclama hoje porque tem grupo pop, cantores pop e tudo mais, e reggae, então tem uma misturada, mas logo no começo já tinha isso, né? Eles colocaram alguns cantores brasileiros e tudo mais, não era só rock, né? Eu tenho a teoria de que, assim, esse rock do Rock in Rio, tudo bem, a gente vai sempre associar com rock o estilo musical, sim. Só que antigamente, até os anos 80, você usava muito a expressão to rock, sabe, de tipo agitar. Eu tenho essa teoria de que o Rock in Rio tipo, seria agitar no Rio, sabe? E você pode ver que, apesar dos estilos serem diferentes, ter pop, reggae, são músicas que agitam, querendo ou não. São sempre músicas que agitam. Você pode não curtir o estilo, mas é um estilo mais animado, assim, que vai fazer a galera pular, sabe? Tipo, festejar mesmo. Então, assim, não tô defendendo o evento em si, mas eu vejo com essa visão, né? Sim, até porque, como você mesmo falou na introdução, né? Se quisesse rock de verdade, cara, você tinha que ir lá pro Hollywood Rock e pra algum evento alternativo desse jeito. O Rock in Rio era isso. E pra ele entrar no Brasil também teve que ter esse acordão, não, vamos colocar músicos brasileiros pra grande massa. Massa, tal. Uhum. Senão, não ia rolar mesmo, né? Desde o primeiro Rock in Rio já foi bem misturado, mas se for ver, hoje reclamam que o Rock in Rio não é rock, mas talvez hoje seja mais rock do que naquela época. Porque hoje é organizado por dia, na época era bem misturado. É verdade, você ia ver, sei lá, por exemplo, tô até aqui olhando aqui, você ia ver o Iron Maiden e tinha no mesmo dia nem Mato Grosso. É uma mistura que, apesar de eu ser muito fã do Ney Mato Grosso, eu adoro Secos e Molhados, foi a parada do rock psicodélico nacional, sabe? Mas é muito diferente, sim. Eu reconheço que o fã do Iron Maiden provavelmente não vai curtir, apesar de eu ser fã de ambos, sabe? Mas são estilos diferentes, né, então? São estilos bem diferentes, não combinam no mesmo dia, sabe? Talvez houve um descuidado nisso, de você colocar uma banda nacional e depois uma banda internacional meio que compatível. Mas mesmo assim, os caras meio que se entenderam ali e a coisa rolou naturalmente. Tipo, vamos entrando já no primeiro Rock in Rio, teve o show do Barão Vermelho antes do AC/DC, cara. Olha aí. E, tipo, a galera curtiu, numa boa, não teve problema. Porque o Frejá também não foi bobo, né? Entrou cantando Declare Guerra, né? Ah, claro. Isso ajudou bastante. E tu imagina, cara, era fim de ditadura militar, né, cara? O Brasil tava vivendo uma era, assim, de, tipo, esperança, né? E uma era até de liberdade, de certa forma. A galera tava se sentindo livre pra poder ir em evento desse, sabe? Sem ter uma preocupação de ter uma pressão militar, uma opressão militar, né, no evento. Que lembra daqueles festivais que tinham da música, que foi o que lançou Gilberto Gil, boa para a galera do MBB? Teve até aquele lance da bomba no Rio Centro, sabe? Que os militares queriam explodir o Rio Centro com as pessoas lá dentro rolando um festival de música brasileira, sabe? Então, assim, eu acho que foi um momento que as pessoas falaram, pô, posso ir na parada tranquilamente, sabe? Eu sou livre pra ir ouvir o que eu quero, né? Sim, foi bem esse grito de liberdade mesmo da galera, e ao mesmo tempo teve o contraponto de, não, os roqueiros são arruaceiros, sei lá, os caras vão infringir a nova democracia que tá se consolidando, entendeu? Tinha essa coisa da visão social militarizada da coisa e o rock meio rebeldia. Foi bem no finalzinho ali, a coisa ainda tava meio descambada, né? E de repente, do nada, você tem aqui Iron Maiden, AC/DC, Scorpions, que tava numa pegada muito forte na época, James Taylor, Ozzy, Ivan Lins, e, cara, Rod Stewart, meu. Teve Queen também, né? Queen que foi o, né? Gente, foi uma das bandas principais, né? Queen, inclusive o Fred Mercury, antes dele morrer, claro, né? Ele alegava que o show que ele fez no Rock in Rio e a apresentação de Love of My Life, né? Que é a música, pô, conhecida por todos, né? Ele falou que foi a melhor apresentação que o Queen já fez dessa música, sabe? E que o show em si, no geral, foi, eu acho, o quinto melhor de todos os tempos do Queen. Ô, louco, cara, aí sim. Pô, quem tava lá curtiu, né, cara? E eu até falar sobre essa questão do Queen, porque, assim, outra coisa que a gente tava falando da má organização, de questão de dias, né, que hoje em dia é muito melhor isso, querendo ou não, você consegue olhar pra set list, né, do Rock in Rio, sim, e ver que tem uma boa atração por dia, basicamente. Talvez você não goste do estilo, mas você sabe que ela chama público, sabe? Não, sim, tem necessariamente um dia que vai chamar mais que o outro. Cara, no primeiro dia, o primeiro primeirão mesmo, foi 11 de janeiro, tinha 470 mil pessoas, que foi Queen, Iron Maiden, Whitesnake, Baby Consuelo e Pepeu Gomes, Erasmo Carlos, querendo ou não, era dinossauro do rock, né? Sim. Até hoje Mato é. Grosso. E nem Mato Grosso, beleza. E teve um dia, cara, que só teve 30 mil pessoas, ou seja, 440 mil pessoas a menos, cara. Então, assim, é uma diferença brutal, porque nesse dia só tinha, entre aspas, tá? James Taylor, George Benson, Seu Valença e Moraes Moreira. Não dá pra você botar essa galera contra Queen, Iron Maiden, Whitesnake, sabe? Tipo assim, foi muito mal administrado, assim. Podia ter colocado a Queen nesse dia, aí joga o Iron Maiden pra outro dia, sabe? Foi, sim, muito, sim, mal administrado isso. Deixar o público meio separado por pegada de banda, né, cara? Ou então por grande atração, não só por pegada. Eu acho que eles botaram três atrações muito grandes no mesmo dia. Foi Queen, Iron Maiden e Whitesnake, sabe? E no dia do James Taylor, era só James Taylor, basicamente, que ainda assim não é um nome tão forte quanto Queen, Iron, sim, Maiden, sabe? O Yes não tocou também nesse dia? Não, o Yes ele tocou, cara, dia 17. Dia 17 foi com Al Jarreau e Al Bahamari, e ao Seu Valente, que é o dia mais, nossa, bizarro de todos isso. Nossa. O Yes tocou nesse dia, não foi no dia 20 de janeiro? Não, foi nesse mesmo. O Yes tocou dois dias, na verdade, ele tocou, caralho, no último dia, ah, sim, e por isso. 17. Ah, o Queen também tocou dois dias, só que o outro dia que o Queen tocou era com o Eduardo do Sec, cara, então... Você releva, né, cara? É, o Queen tocou dois dias, o AC/DC, o Ozzy, todos eles tocaram dois dias. Ah, sim, então foi. O Ozzy nem dormiu de um dia pro outro, cara. O Ozzy tava no auge, não, né? Mas tava no final da pegada da carreira forte, né, cara? Mordendo cabeça de morcego, né, cara? Sim, quais atrações vocês queriam ver nesse primeiro evento hoje? Bom, eu não posso deixar de falar do Queen, cara. Eu acho que músicos, a maior parte deles ainda tá nativa, né, cara? Ah, cara, eu queria ver Queen, eu queria ver Ozzy Osbourne, eu queria ver o AC/DC, eu queria ver Scorpions, queria não, eu vou ver o Iron Maiden. Deixa eu ver mais o que. Cara, é muita coisa assim, boa, sabe? Boa, que, pô, sei lá, tipo assim, bate muita galera que tá aí, sabe? Ah, sim, sim, claro, né? Mas é porque também eu não torço na lista, porque são shows que eu já vi e quero ver de novo. Então, tipo, ok, esses shows, a minha lista pra morrer feliz já tá feita, né? Olha aí. Mas ainda não foi um show do Pepeu Gomes, cara. Pô, showzaço, cara, showzaço. É um puta show. Maiden, óbvio, minha banda preferida. E olha aí. O AC/DC também. O Ozzy, que na época tava no auge, então. Mais louco do que nunca. Eu queria aqui de abelha e... Brincadeira. Fui no show deles na festa de, tipo, professores do ensino público do Rio de Janeiro, assim. Sério mesmo. Nossa. Porra, o Israel toca pra caralho, velho. O cara manda no sax. Sério mesmo, manda muito, cara. Kennedy brasileiro. O Rock in Rio 2 foi quando? Deixa eu ver. 91 já. Então, o que a gente pode comentar? Teve Guns N' Roses, né? Esse foi o Rock in Rio que não foi no mesmo lugar. Sim, foi no Maracanã, né? Exato. Porque assim, querendo ou não, o Maracanã tem uma estrutura, né, boa pra show. E tem espaço, né, pra você botar muitas pessoas. E querendo ou não, assim, a estrutura já tá pronta, sabe? Já tá ali a arena montada, você não precisa montar muita coisa. Você tem que só cobrir o gramado e fazer o palco, basicamente. Você já tem as saídas de emergência, já tem as entradas, já tem os lugares de lojas de conveniência, né? Eu achei que foi uma boa sacada, que hoje em dia é muito mais complicado fazer isso no Maracanã, somente porque ele é público, né? Você tem uma série de burocracia, né? Mas assim, eu acho que a ideia foi boa. Mas talvez, não sei, o setlist não foi tão bom quanto o primeiro. Já mostrou um declínio pra mim, sabe? Ah, cara, eu não achei não. Eu achei que o setlist ele foi bem assim. Bem anos 90. Foi bem anos 90 mesmo, cara. New Kids on the Block, Run DMC, sabe? Mas New Kids on the Block? Hanoi, claro. Hanoi. Não era pra ser anos 80, cara, isso daí? É a virada, aquela bem virada pros anos 90, sabe? Aquela parada de puta merda, tá vindo, sabe? Sim. Mas desculpa, pessoal, tem o Judas, tem o Guns, tem o Megadeth, o Faith No More. Verdade. Faith No More, realmente, mas, cara, que eu não sou tão fã de Guns N' Roses, assim, cara, tipo, nada contra, mas não me apetece, sabe? Tinha Santana é foda pra caralho. Santana é foda. Tinha Supla, mesmo dia do Santana, olha aí. Ô, Supla, agora sim, hein, sensacional. Agora vai, né, agora vai. Santana tocou em 2 dias, inclusive, cara, um com o Serguei, Alceu Valença e o Prince, cara, tu imagina a orgia que foi no palco, cara. Cara, no Rock in Rio 2 teve a Rá. A Rá, cara, verdade. Não fez show não da Rá, que ficou famoso por ser o show do playback. Playback, não foi esse. Foi o da Apoteose, cara. Sim, foi outro, não foi no Rock in Rio, né. Será que foi do Hollywood? Será que foi no Hollywood Rock? O Hollywood Rock era na Apoteose, cara. Acho que não foi só show deles mesmo. Nossa, cara, eu tenho tantos amigos que são fãzaço, tem assim, tatuagem do Ahá e tudo, cara. Tipo assim, um abraço pra eles, mas aquele playback foi constrangedor. O Ahá, hoje em dia, tipo, é o quê? Cara, tocar. Não, eles até lançam CDs novos, eles lançam música nova, mas é música de um hit só, é banda de um hit só. Sabe? Sim. Take on. Só isso, né? Pra mim é só isso, é a música do 007, mais nada. Pois é, cara, tu vê que pra mim é só isso, que eu nem lembrava que eles estavam na trilha sonora de 007. Cara, eles fizeram uma música de 007, só isso. Mas, enfim, aí teve o quê? Megadeth, teve, olha, Engenheiros do Havaí, aí já é, né, a parte brasileira. Sempre todo Rock in Rio tem que ter as bandas brasileiras, né? Pô, de brasileiro teve o Sepultura, mano, que Sepultura, tinha lançado o Arise, né? Sepultura nessa época tava do caralho, velho, 91, pô. E aí sim, cara, e nós estamos usando. Verdade, verdade. E eu vou ver esse ano Sepultura e Zé Ramalho. Puta que pariu. Desculpa, eu tive que adiantar isso. Eu acho que esse Rock in Rio também foi o Rock in Rio dos covers, né? Porque houveram também covers maravilhosos. Tipo, o Sepultura fazendo cover do Motorhead. Teve o Mike Payton do Faith No More cantando junto com Sepultura. Teve umas coisas assim bem, bem previstas, né, cara? Pô, Judas Priest, né, cara? Eu acho que o Rob Halford tava, né, no Judas Priest nessa época. Foi a época do Painkiller, né? Foi o Painkiller. Ele veio pra promover o Painkiller. Caralho, cara. Esse daí foi um showzaço, cara. Eu queria estar lá. O Rob Halford subiu na motocicleta, na Harley, ah, lembra? Ah, verdade, cara. Pô, isso é épico, assim. Tá na história do Rock in Rio, sabe? É memorável, cara. Pô, foi evento maneiro. É, que mais que a gente tem a comentar do segundo Rock in Rio? 91? Não lembro quem ganhou o brasileiro desse ano. Deixa eu ver. O New York Times descobriu esse evento também. E eu lembro que meteram pau também no Biquíni Cavadão e tal, mas aí, tipo, lá fora ficou tipo, nossa, que banda é essa? Que banda foda, Engenheiros do Havaí. Pô, de falar de cobertura, voltando a falar do Rock do o primeiro, tem uma matéria da Globo que eles anunciam o Bruce Dickinson como Brian Dickinson. Puta, eu vi isso, cara. Nossa, cara. Isso é muito anos 80, isso. Aquilo Brian é um chute no saco, velho. É quem que era? O Cid Moreira, né? Tipo, fazendo o show do... Os roqueiros hoje vão ao dia do rock. Não, os roqueiros não. Os metaleiros. Metaleiros. Os colecionadores de metal, sabe? Aquela galera que cata metal na Avenida Paulista. Sim, aí teve um músico lá que eu não lembro quem era. Tipo, eu não quis falar com o pessoal da Globo, né? O guitarrista John Sykes acordou de mau humor. Não quis conversa com a gente. Ele não quis falar com a gente, não sei o que. Aí teve, acho que foi quem mesmo que você falou aí, Joker? que ele... É, perguntaram pra ele se por acaso ele tava com calor, algo do tipo, né? Aí ele falando assim que queria, acho que era ele, falando que queria pegar a cor do Brasil e tudo mais, né, que tal. Já o baixista Neil Murray estava à vontade lendo quando nós chegamos. Ele disse que quer voltar para casa com a cor carioca. O vocalista do Iron Maiden, Brian Dickinson, passou a noite se divertindo, acordou muito tarde e ficou na sombra com algumas amigas. Ele tem medo do sol do Rio e quer estar em forma para fazer o que considera a melhor coisa do Iron Maiden. Apresentação ao vivo. Aí teve outro músico que eles falaram assim, ah não, que ele está querendo ficar em forma, não quer pegar muito sol, né? Não, tipo... não, o Bruce que foi que eles falaram que não quer pegar muito sol e foi o guitarrista do White Snake. Ah, sim. Que... eu não vou lembrar qual guitarrista do White Snake era, porque teve 300 mil guitarristas do White Snake. É, assim, era o que tava na época. Da época, pronto. Sim, da época, é, sim. É que nem hoje em dia você falar o cara que, sei lá, usa um chapéuzão gigante no Guns N' Roses, né? Quem não conhece, né? Hoje em dia já tá o quê? No quinto já. E a gente não pode esquecer também de falar da Glória Maria entrevistando o Fred Mercury, né? É mesmo, isso foi no primeiro. O Fred Mercury fala português. Caralho, isso eu não sabia. Eu conheço a entrevista, mas eu não tenho recordação de ter visto. Então se você fosse falar, entrevistar ele, não ia dar certo também, né? Ela foi tentar fazer aquela de, né, falar em perguntar, falar em português, depois perguntar, né, tipo, pro pessoal, né, que tava assistindo, ela ia falar em português, só que o cara já sabia, né, português, e aí ficou aquela situação de merda. Ele trollou lindo, lembra, cara? Ela, mas vem cá, você é o líder da banda Queen e tal? Ele, não, eu não sou o líder, somos um conjunto, todos pensamos juntos e tal. Aí depois ela pergunta em inglês e ele, sim, eu sou o líder. Caraca, cara, que foda. Cara, isso tá me deixando muito triste, porque, pô, assim, eu gosto muito do Fred Mercury e agora que eu soube disso, pô, que merda ele ter morrido, sabe? Caralho, cara. Seria muito maneiro, sabe? Tipo, entrevistar ele no Pod Café, sabe? Maracanã, cidade do rock, né? Primeiro isso. Foi Cidade do Rock. Cidade do Rock é o lugar onde é feito o Rock in Rio, né? Eles jogaram terra, sabe? Basicamente. Sim. Eu vou explicar assim pra quem não é do Rio de Janeiro. Quem é leigo, né? Eu. Exato. Tipo eu, que nunca coloquei meus pés no Rio. Exato. Nunca botou os pés no Rio, nunca molhou o pé, né? Nunca. Pra mim, o Rio de Janeiro só tem areia, água e favela. Olha aí. Vou explicar pra galera. O pessoal sabe, assim, quem não é do Rio de Janeiro, que, pô, zona sul do Rio, que é muito falada, visto nas novelas aí, Leblon, Copacabana, é a parte rica e tal, que tem praia. Só que tem uma outra parte, tem muita praia, que é a Zona Oeste. E até os anos 80, isso não era muito explorado, sabe? Não existia nada ali, a não ser pântano, sabe, nessa região. E aí eles começaram a ver que, pô, aquilo ali podia dar dinheiro, etc e tal, né? E começaram a jogar terra ali pra, tipo, dar uma planada ali nos pântanos, né? E fazer uma cidade ali. E várias áreas foram, tipo, eram baratíssimas. Hoje em dia aquilo lá é um mundo novo, assim, tipo, bizarro, assim. Em condomínio de luxo. Mas na época, a própria cidade do rock foi feita lá, sabe? Na Barra. Inclusive, até hoje é lá. Só que naquela época foi um projeto, assim, muito porco de você colocar terra pra poder tapar o mangue e o pântano, né? Sim. Então tinha muito lamaçal, sabe? Tipo, lembra do Pan-Americano que teve aqui no Rio de Janeiro, em 2007, que é aquela competição olímpica entre as Américas, né? Sim. Pra ter noção, o lugar onde eles fizeram os prédios, isso foi em 2007, nem foi em 85. O lugar onde eles fizeram os prédios tava afundando, cara, o pântano, sabe? Assim, é muito zoado. Só que hoje em dia estão botando melhor, bota cascalho, bota várias paradas assim, cria, claro, né? Claro, porque senão aquilo lá vira um ano, lamaçal, né? Exato. Então, assim, na última edição de 2011, do Rock in Rio, por exemplo, já não teve lamaçal, cara, porque era uma área que eles botaram bastante pedra, depois colocaram terra e plantaram grama, então se tornou um solo ali, sabe? Mas se pra quem não sabia, ali era um mangue. Aquela região toda do Rio de Janeiro era um mangue. Um mangue e Pantanal, basicamente. Porque o Pantanal não, senão o pessoal vai achar que a gente tá indo lá pro interior do Brasil, né? Mas é um Pantanal porque é um pântano grande pra caraca, sabe? Agora o próximo Rock in Rio, Rock in Rio 3, ano de 2001 foi, né? Foi. Exato, 2001, cara. 10 anos tem Rock in Rio, ficou... Eu não fui, mas meu irmão foi, cara. Meu irmão era adolescente e ele fugiu de casa pra ir nesse Rock in Rio. Foi bizarro. Ô, louco, ele ia fugir de casa? O que aconteceu, cara? Meu irmão era adolescente, cara. Meu irmão era aquele adolescente rebelde, sabe? Um grande abraço. Vida louca. Enfim, ele era vida louca total, mas do metal, né? Sim. Aí, cara, ele fugiu de casa, assim, devia ter 16 anos, sabe? Meus pais não queriam deixar, é claro, né? Que ele fosse pra um Rock in Rio, até porque ainda era um evento muito mal visto. Hoje em dia, tipo... É um evento pra quem tem grana, quem é playboyzinho, mas naquela época ainda era um evento pra galera pesada, assim dizendo. Mesmo que tivesse atrações pop. E meu irmão foi, mesmo assim, tipo, foda-se, eu vou, sabe? Meu irmão fãzaço do Iron Maiden, tinha até LP do Iron Maiden, cara. Eu, inclusive, gosto muito de Iron Maiden hoje por causa dele. Eu cresci ouvindo Iron Maiden junto com ele. E, cara, ele foi, então, assim, eu cresci com aquela imagem do Rock in Rio de um lugar bizarro, sabe? Tipo, umbral. E meus pais nunca deixavam eu ir pro Rock in Rio, sabe? Nem pra nenhum show por causa desse lance do meu irmão ter ido pro Rock in Rio fugindo de casa, sabe? Só agora que eu vou poder ir no Rock in Rio, cara. Com 20 com anos. Quantos anos? 20 anos. Agora com 20 anos você pode. Agora eu posso. No último eu não pude, cara. No último eu tinha 18 anos mesmo. Os pais não quiseram deixar, não. Ô, louco, cara. Tipo, foi em 2011, né? Então, porra, com 18 anos não deixaram? É, tipo, ficaram assim, tipo, ah, eu tava sem grana também, né? Esse é um fator determinante, cara. Ah, se isso... Mas assim, eles ficaram, não, que se você for, a gente vai ficar muito aborrecido com você, que sei o quê. E naquela época eu era muito sustentado ainda por eles, então eu achei melhor ficar na minha, né? Mesmo... sabendo que eu corri o risco de nunca ter visto o Motorhead ao vivo e o Leme morrer a qualquer momento, que ele tá velho. Mas eu tô aí torcendo aí pra que eu vou ver um show do Motorhead um dia. É, então, beleza. No Rock in Rio 3, o que a gente teve? A gente teve Iron Maiden, tivemos Sepultura de novo. E quais foram os destaques desse ano? Red Hot Chili Peppers, cara. Teve o Foo Fighters, que é a primeira vez que no Brasil. Ah, verdade. Sim. Teve o ex, o Noel, todo maluquinho. Você lembra a frase dele? Qual? Que o jornal perguntou pra ele assim, o que seria um mundo melhor pra você? Aí ele mandou de volta assim, um ar mais puro e nada de Guns N' Roses. Caralho, mandou. Boa. Naquela aí, época já era válido. Sim, sim. Aí quando ele subiu no palco, aí ele parou assim e falou em português: esta vai para o Sr. Rose. Cara, é muito cavalo, né, velho? O Gallagher é muito cavalo. Não, o Aces é da hora, o Aces é da hora. Pra quem tiver boiando com relação ao Aces e tal, que tem muita gente que não conhece, claro. Eu digo assim que eu gosto e tal, e porque foi muito importante pra música esse movimento do Britpop, sabe? Que não foi só o Aces, tem também o Blur, que era a banda rival do Aces, né? Que fez aquela música Song 2, que é famosíssima do Woohoo! Uhum. When I feel heavy metal, né? E assim, foi um movimento muito foda pra música no geral, porque foi uma retomada da Inglaterra como música pop. Que a gente só viu isso antes, cara, com Beatles e Rolling Stones, basicamente. Que foi a British Invasion dos anos 60, sabe? Então, pô, 40 anos depois, a Inglaterra volta a mandar música pop, sabe? Pro resto do mundo, não é só os Estados Unidos que tá mandando, sabe? Aí você vai ter o Ace, vai ter Blur. Atualmente você tem o Arctic Monkeys, sabe? Você tem Travis. Então você vai ver isso, sabe? Voltar com um peso muito grande. Então, por isso que eu digo que é um movimento importante, assim. Pra quem curte conhecer música, novos estilos, pô, dá uma procurada em Britpop, que é uma parada, assim, muito legal, que é virada dos anos 90 pros anos 2000, sabe? Bem legal. Sim, sim, bem bacana, cara. Mas, voltando ao Rock in Rio, eu queria destacar, claro, fora todos os grandes shows internacionais, a entrada do Ira e do Ultraje a Rigor juntos. Olha aí, verdade. Você lembra? Cara, esse pra mim foi o ápice do Rock in Rio inteiro, porque... primeiro que os caras já chegaram causando e cantando um monte de música que, tipo, não tava no schedule, né? Tipo, não era programado pra cantar porque já tava entrando naquela modinha politicamente correta, né? Uhum. E os caras já entraram cantando Dias de Luta, Núcleo Base, Vida Passageira, que era a versão do MTV ao vivo que tinha lançado na época. Aí daqui a pouco, quando o Traje assumiu, cara, eles entraram tocando Paranoid. Aí, tipo, tocou Paranoid. Ah, o Ira também tocou Shooter's Tears to the Goal. Nossa, clássico, né, cara? Né? E aí, no final do show do Traje, os caras ainda baixaram as calças e mostraram a bunda pra galera. Não, esse foi o Rock in Rio da putaria, né? Mostrar a bunda, a cacéria, mostrar os peitinhos. Credo, velho. Foi uma das primeiras vezes que eu vi peitos na TV, assim, num horário não nobre, sabe? Eu espero que você não se orgulhe disso, cara. Não, não me orgulho nem um pouco, senhor. Foi bizarro, porque assim, caralho, peitos, sabe? E que peitos, sabe? Não são tão legais quanto falavam. Não, tô brincando, eu já tinha visto porn antes, tá, galera? O que mais a gente teve? Ah, maravilhoso, a gente teve Sandy Jr. no... Dig Joy, Popoy. É, Rafael, você gosta de pós-grunge, teve Cedar e Papa Roach, né? Olha aí, cara, Papa Roach, grande merda, cara. Pô, que isso, cara? Time again? Cara, não. Brincadeira, eu gosto. Teve Red Hot Chili Peppers, teve o Silverchair, teve o Queens of Stone Age. Queens of the Stone Age, porra, sonsaço. Acho que só vieram porque o Dave Grohl tava tocando na verdade. Ah, verdade. E como o Foo Fighters tocou no dia 13. Pô, vamos lá, né? Caraca, aí, fãs do Dave Grohl, né? Dave Grohlzette aí por aí, né? Ou fãs do Nando Almeida, do Big Talk. Estão ficando, tipo assim, malucas, né? Porque, puta, perdi um Rock in Rio na qual teve 2 dias de Dave Grohl. Pô, eu sou fã mesmo de post-grunge. O que mais teve? De só isso, né? Ainda bem, né? Reservada. Ainda bem, porra, que isso, cara? É, então tem Nickelback aí pra você. Esse ano tem Nickelback, exatamente. Tem Nickelback. Mas enfim, a gente comenta depois. Cara, teve o surto. Alguém lembra do surto? Teve o surto, cara. Uhum. Daquela música cera. Eu tava ali. Ela também estava ali. Porra, cara. Sonzeira do início dos anos 2000. Sonzeira, adorava essa música. É, a música da Malhação, hein? Refletia a luz do sol. Fique é, na hora que ele começou a cantar, eu pensei em Malhação também. Um rosto lindo e um sorriso encantador. Pô, eu não sabia, teve o Deftones no primeiro Rock in Rio. Sim, nesse mesmo tempo do surto. Sim. É, o rock já tava cagado já. Ah, peraí, não, teve um surto, velho. E Deftones, cara, o que é Deftones, mano? Olha que naquela época ainda tava se aguentando um pouquinho, cara, comparado a hoje. Não, pós-grunge não, mano. Ó, Iron Maiden, mas assim, New Metal? Sério mesmo, pra mim o top desse Rock in Rio foi Iron Maiden, porque foi uma performance assim, do caralho, assim. Até hoje, quando eu vou ver vídeo no YouTube ao vivo do Iron Maiden, eu vejo desse Rock in Rio. Foi muito foda o show deles. Rendeu um CD live, né? E um DVD do caralho, cara. Até porque no DVD tem um nos extras lá, eles com a torcida do Vasco, nesse ano o Vasco foi campeão. E a galera que curte futebol sabe que a torcida principal do Vasco homenageia o Iron Maiden com o mascote Ed. Enfim, eu, sim, como fã do Iron Maiden e torcida do Vasco, puta que pariu, foi um ano foda. Teve o Pavilhão 9 tirando a máscara nesse Rock in Rio. Verdade, Pavilhão 9, cara. Olha, nossa, cara. É o Capão Redondo chegando no Rock in Rio, né? Digo de passagem, o batera do Pavilhão 9 é um dos melhores bateristas brasileiros que tem de metal. Não, Pavilhão 9, cara, a galera tem um preconceito, mas é um grupo foda, cara. Tipo assim, vale a pena você conferir o trabalho só. Esse Rock in Rio também foi marcado pelos playbacks, né? Lembra a Britney Spears cantando com uma base pré-gravada? Foi horrível aquilo. Putz, mas é a cara dessas cantoras, né, cara? Tipo, Katy Perry, Britney Spears. Não mexe com Katy Perry. Não. Ah, eu mexo, boto a mão. Eu mexo muito. Mas enfim, assim, tirando rostinhos bonitos, seios e bundas, a gente sabe que playback rola solto, né, cara? Nesses shows de música pop, né? Foda. Ah, que diga aí. Que eu diga. foi a sensação, né? Todo mundo fez o mesmo grito, né? Quando só faltou o Milho Vanilla nesse dia. Nossa. Milho Vanilla ia ser pra... Cara, eu vou fazer uma pergunta. O Milho Vanilla foi quando? Anos 80? Que teve? 90, tá. Nessa época o cara... Não, mas essa que a gente tá falando agora, a 3 já tinha acabado, né? Eu acho que um deles já tinha se matado. É, se matado. Isso que eu ia perguntar, cara, se um deles já tinha se matado. Pô, mó triste, cara. Eu fico... Os caras são, tipo, grandes filhos da puta, né? Na verdade, eles só faziam playback, eles eram só o rostinho, mas, pô, fiquei mó triste quando descobri que eles tinham se matado. Não queria que acabasse a história assim, dessa maneira, né? Cara, teve também o Carlinhos Brau perguntando se tava todo mundo com sede. Puta merda, isso foi realmente tenso. Bebeu água? Tá com sede? Não, tá com sede? Toma água, filho da puta. Ele me tacando o copo d'água. Isso foi tenso mesmo, cara. E vai lembrar que nessa época o Carlinhos Brau tava numa alta ferrada, porque ele tava, assim, produzindo muito som, e ele tinha feito trilha sonora de um filme americano, que eu não lembro agora o nome, que ele fez aquela música, A Namorada... Tem namorada, lembra? Pô, não conheço. Essa música não tocava num filme americano, assim, tipo um filme de ação, uma parada assim, cara. Deve ser filme do Mark Dacastos, né? Cara, foi um filme assim, tipo, grandinho pra os anos 90. Capoeira, esporte sangrento. Eu vou descobrir e vou falar ainda nesse podcast. E aquela polêmica do Blink-182, que o Axl Rose não queria que eles tocassem no mesmo dia. Mas quem que era o Axl Rose naquela época pra poder falar que o Blink-182 tocava? Pois é, aí eles acabaram não tocando, né? Ele falou, a gente não vai tocar. E aí ele trouxe o Papa Roach pra tocar no lugar. Foi o Guns que trouxe o Papa Roach. Tipo. Sabia disso não, cara. Caramba. Sim, foi o Guns. Já achei o filme, galera. Velocidade Máxima 2. Putz. Caraca, velho. Eu acho que era melhor o filme do Mark Dacascos. Era o melhor, cara. Tá vendo? Cara, Velocidade Máxima 2 é com... Aquele horrível lá, o William Dafoe? Sim, cara. E o melhor, assim, melhor ou pior, sei lá. O Carlinhos Brau, além de fazer a trilha sonora, ele aparece no filme. Agora, cara, que eu lembrei, cara. Ele aparece tocando tambor lá, né? Parada assim. Puta que bosta, cara. E cantando A Namorada. Cara, esse filme já é uma merda. Ele ficou pior agora, sabe? Tipo, eu não sabia desse fato. Esse filme já era uma merda. Eu acho que isso que garantiu ele no Rock in Rio, só isso. Foi. O pessoal lá fora foi ver o festival. E olha aquele brasileiro lá estranho, sabe? Que tava no Velocidade Máxima. É, o cara cantou Velocidade Máxima. Mas tacaram água nele, vocês tinham falado, né? É, tacaram copinhos, garrafas, shurikens. É, aí depois aumentou, depois que ele falou, joga mais, porque tipo, o que vem de baixo não me atinge. É, aí nego tacou até merda nele, cara. Aí nego tacava tudo que via, né? Sapato. Mas, nessa tudo, época, cara, não tinha aquele negócio de, tipo, você não pode entrar, que nem tem hoje, que não pode entrar com tais coisas e as garrafinhas objetos d'água. Objetos metálicos, né? Você, não, tinha sim, cara. Tinha. As garrafinhas d'água você não pode entrar com elas com a tampinha, porque com a tampinha você pode encher de água, fechar e tacar no cara e vai machucar, né? Ah, tá. Sem a tampinha, tipo, você vai entrar lá e você só pode tomar. O que você vai fazer? Jogar não vai ter como, só se a água chegar até lá, né? Mas tacar pra machucar não. A minha mente terrorista já colocaria pedrinha dentro, cara. Exato, pegaria lama no chão, sabe tudo. Até porque, convenhamos, né? É mais fácil você abaixar aquela garrafinha, assim, raspar no chão, pegar lama líquida, né? Tava líquida e jogar nele do que gastar água mesmo, né? Convenhamos, né? Até porque, cara, foi tão quente esse Rock in Rio, mas tão quente, assim, de calor mesmo, foi em janeiro também, que os bombeiros estavam lá com um caminhão-pipa, cara, jogando água na galera, assim. E o pessoal segurado na grade, meu irmão, era um tomando choque, porque aquela grade, ela tava, em algum momento, assim, tipo, tinha algum cabo de energia que passava por ela, sabe? Nossa. Quando eles tacaram água na galera, tipo, a galera grudou na grade, sabe? E calor e foda-se, sabe? O pessoal se mijando ali. Cara, foi tenso pra caraca. Foi tenso. Cara, esse Rock in Rio foi foda, cara. Esse foi punk, foi o último dos punks. O punk mesmo. É, então, falou do Carlinhos Brown, eu lembrei que no anterior o Lobão também foi tão vaiado quanto. É mesmo Lobão, tem, né? 91. Sim. E ele só ele tocou duas músicas, que ele entrou, ele sabia que ele ia ser válido, então ele tocou duas músicas pra poder ganhar o salário do Rock in Rio e o cachezinho e meteu o pé. Saiu quanto antes, mas mesmo assim ele foi vaiado, né? Eu conheço ele pelo MTV, serve? Ah, não serve, cara, não serve. O MTV, que ele fazia aquele programa, toda vez ele ia bêbado. Quer ver um programa bizarro dele na MTV? É o que ele faz junto com os vlogs da época. Que tem o Felipe Neto, o PC Siqueira, e ele tá doidaço. MTV comenta um negócio assim? É, acho que é. Ele tá doidaço no programa. Cara, ele fazia umas mímicas, sabe? Aí, tipo, falava umas teorias da conspiração naquele programa. Cara, ele tava louco mesmo, cara. Eu assisti em 2009, acho que foi esse programa, né? É, acho que sim. Acho que assim, até a gente pode, em vez de citar cada Rock in Rio que teve na Europa, que foram muitos, teve somado, sim, assim. Sim, porque aí 2004 triplico, já começou, né, a ir pra outros lugares, exato, né? Exato. Rock in Rio, né? Rock in Rio, Lisboa, Rock in Rio, Madrid. Na verdade, ficou nesse eixo, Madrid e Lisboa ali, né? Na Península Ibérica. Sim. Só que assim, acho que nem precisa entrar em detalhes, tipo, cada evento. Acho que é mais legal a gente pegar, tipo, as atrações que cada um mais gosta no geral, porque teve muita atração ruim, muita atração que a gente nem conhece, né? Mas teve muita coisa boa, tipo, Paul McCartney, por exemplo. Primeiro, ele tocou um dia sozinho. Exato. Não, e com certeza ele segura sozinho, velho, um show de Rock in Rio. Teve, pô, maneiro, fugiu o nome agora, Roger Waters, cara. Teve muita coisa boa lá fora também. Pô, teve um dia do Rock in Rio Lisboa de 2010, que o do metal foi Soulfly, que é a banda do Max Cavaleira, Motorhead, Megadeth e Rammstein no mesmo dia. Porra, aí, pô, Rammstein, cara, teve Foo Fighters também, querendo ou não. Já teve no Brasil, beleza, mas vale a pena você ver novamente, né, cara? Sim, é bom, é bom. Tô até aqui passando a lista, sim. Teve o próprio Red Hot Chili Peppers, já teve também no Brasil, mas sempre é bom ver novamente. Teve a Amy Winehouse, que é um showzaço também, tipo, ela cantava muito, sabe? Tem, não é, não é valorização pós-mortem, não, tá, galera? Tipo assim, eu sempre falei que ela é aquela branca com voz negra que é, pô, arrepia, sabe? Bob Dylan em 2008. Bob Dylan, olha aí. Apesar de que o Bob Dylan, cara, eu vou te falar que eu quase fui no show dele aqui no Rio e que eu me arrependi. Primeiro por causa do valor, que eu acho que era, tipo, sei lá, R$500, sabe? Falei, putz, velho, é foda pagar R$500 pra ver o Bob Dylan apenas, sabe? Tipo assim, realmente é a pena, é R$500, o cara tá velho, sabe? E ele foi super implicante no show, eu não me arrependi de não ter ido, sabe? Parece que com os flashes da câmera, ele saiu do palco, ficou puto, aí fez tipo, um organizador ir lá no palco falar que ele só voltaria quando todas as câmeras estivessem desligadas, não sei. Ah, que aí ele voltou, aí teve um único flash, parece que ele saiu novamente, falou que não voltaria mais, aí os seguranças começaram a revistar a galera e tirar as câmeras, sabe? Aí ele voltou ao palco, não tocou, parece que a Blow in the Wind, sabe? Que é tipo, porra, uma das músicas mais famosas aí pra galera, ainda mais que curte Watchmen, né? Sim. E tipo assim, ele foi super escroto, a galera pediu bis, ele não quis dar, sabe? Eu falei, porra, paga quem te acha pra ser maltratado? O Bob Dylan ao vivo, ele muda bastante o show dele. Por exemplo, o arranjo das músicas dele ao vivo são totalmente diferentes dos originais. Então é aquele tipo de artista que talvez não valha a pena, não sei. Não sei sobre esse Rock in Rio, até porque esses Rock in Rio não tiveram tanta repercussão no Brasil, né? Porque o que tem aqui no Brasil passa na TV aberta, passa na internet, tem no Multishow, na MTV, passava em tudo quanto era canto os shows. Eu lembro que a gente era bombardeado, né? Mas esses que teve lá fora, sim, a mídia esses brasileira... foram tipo, foi comentado que teve Rock in Rio em Lisboa e boa, só isso, né? Olha que a dica que eu fiz. Metallica lá fora. Verdade, só isso. Teve Kaiser Chiefs, que novamente falando Britpop também é foda pra caramba. Rage Against em 2010. Rage Against. Porra, teve Manolo Garcia, porra, Manolo, cara. Porra. Como assim? Jamiroquai, Stereophonics, The Police, porra, The Police é do caramba. Teve de post-grunge aí, cara. Bom job, sério, não é post-grunge, mas é tão merda quanto. Cara, teve Fonzi. Caralho, teve Fonzi, velho. Caralho, velho, Fonzi é aquele maluco que o Peter Griffin fala pra cacete no Family Guy, não é ele? Não, é a banda portuguesa de punk rock alternativo, né? Esquece. Enfim, voltamos à programação original. Agora é a edição do Rock in Rio de 2011. Que eu não podia ir. Mesmo tendo 18 anos. É, 2 anos atrás, esse foi o único Rock in Rio que eu tava com consciência. Eu nasci em 96, né? Então o Rock in Rio 2001 já tinha consciência um pouco. Mas esse foi o único que eu tive consciência mesmo, só o primeiro. De que, cara, tá tendo Rock in Rio, tô acompanhando alguns shows ou algumas coisas pela TV. Então, tipo, foi o único que eu tive, sabe? Mas mesmo assim, não me orgulho tanto de falar por algumas coisas, né? Mas nesse Rock in Rio, a única coisa que eu lembro ainda é do Guns N' Roses, cara. E não lembro com orgulho. Demorou 8 horas o show. Cara. Aí começa o show, entra o Pikachu no estádio. Não, entrou o Psyduck, né, cara? Cara, teve o Guns N' Roses na edição de 2001, né? É, e de 91 também. 91, não, mas em 2001 já tava decadência já, né? Sim, já tava já o Axl gordo. Agora tá pior ainda. E o cabeça de frango. É, o pote de popcorn, né? Na cabeça. Cara, mas ele toca bem, mano. Só que o problema é que com o Guns ele não deu certo, não. Não, ele... Dos quais vários que substituíram o Slash? Não, esse aí que eu falei. Ah, sim. Sabia que ele foi chamado... O Ozzy chamou ele pra tocar e ele não aceitou porque o Ozzy queria que ele tirasse o pote da cabeça. Cara. Eu imagino o Ozzy, né? Tira essa merda da cabeça. É, vai. Você é moleque, cara. Vai tomar no cu. Você tá de brincadeira com ele. Eu nunca comi um morcego antes. Cara, mas nesse Rock in Rio 2011, apesar dos pesares das atrações, você consegue ter uma boa atração por dia, praticamente. Uma, pelo menos uma por dia. Porque, assim, vou falar uma coisa. Pra quem não tá ligado no preço do Rock in Rio, a meia entrada, que todo mundo aqui deve ser, pelo menos, universitário, né? Deve pagar meia. A maior parte, eu acho que de um público-alvo podcast, é meia entrada. É R$130, cara. Convenhamos, não tá caro porque já viu o preço de um show do Bob Dylan, R$500, a meia R$250. Eu vou no show do Black Sabbath esse ano, que vai ser na Apoteose, pô, Ozzy Osbourne, Megadeth, mas é só Black Sabbath e Megadeth, só dois shows, R$300. Então assim, tá na faixa de preço dos outros shows normais e é um festival grande pra caramba, é um festival histórico, cara. É uma parada que vai ser falada durante décadas, sabe, querendo ou não. Então eu particularmente sou com essa galera que fica criticando muito, eu acho que quem critica muito é porque quer ir e não pode ir, sabe? E o pessoal tá no... Aquele pessoal da página Rock Wins também, né? É, Rock Wins total. Então assim, ó, primeiro dia, quem é do não? Tá, Rihanna, Katy Perry, gostosos pra caramba. Vale a pena. Mas teve Elton John, cara, querendo ou não, porra, a música do Elton John é foda, assim. Se o cara tem uma sensibilidade musical, ele vai curtir um show dele, sabe? Não, ninguém curte. Não. É que eu parei em Katy Perry, cara, eu tô pensando. Ainda tá pensando nela, né? Manda essa piada. Não, cara, foi o Rock in Rio que ela beijou um brasileiro, né? Verdade, cara. É mesmo, o cara... E ele se tatuou a vereador depois. É verdade. É sério, cara? Sim, ele se tatuou a vereador. Cara, isso é o Brasil, né, cara? Eu aposto que ele usou isso daí na campanha dele. É, mas é óbvio, né? Sou no vereador por causa disso, só pode. Pô, e teve Red Hot no outro dia, Snow Patrol. O show Snow Patrol dormiu umas 4 vezes no show. Nossa. Cara, Snow Patrol, porra, é mesmo, é uma banda que, cara, também o som deles me faz dormir, sinceramente. A principal música deles é ao contrário do que você faz no show deles. A principal música deles é Open Your Eyes, a única coisa que eu não fiz no show deles. Teve o show do Metallica, que pra mim foi um dos shows mais bonitos que eu já vi do Metallica na minha vida. E olha que eu sou bem fã do Metallica, que no final do show eles abriram lá o desenho do Cliff Burton feito pela comunidade Metallica Brasil. Olha aí. Pô, teve Motorhead, né, cara? Que apesar assim, não foi um show tão foda. Eu entendo, porque foi meio que correndo, sabe? De tipo, pô, vai logo aí, Leme, que vai vir Slipknot, sabe? Mas, pô, eu achei mesmo assim, pô, Leme é o Leme, né, cara? É aquilo, tipo assim, respeito, né? Esse dia também teve o show do Corrida de Cambria, que quase ninguém conhecia, mas o show deles foi muito foda. Mas teve show da Banda Glória, que puta merda. Puta, eles fizeram um cover de Pantera horrível. Ah, cara, Banda Glória não, cara. Tipo, não, sabe, não. Vamos falar mal do NX0. Sim, logo. Mas aí, pô, o NX0 tá no dia do Red Hot Chili Peppers, sabe? Você entende, é um pop rock, né, ou não, sei lá. Mas, sim, pô, sim. Ali era dia do metal. E o Glória ainda tocou no mesmo horário do Sepultura, né, que tava no palco secundário. É mesmo, porque eu não sei se isso já tinha, sei lá, em 2001, mas tem uns palcos secundários, né? Tem o principal, aí tem o palco... Tem desde o terceiro, se não me engano. Desde o terceiro, né? Desde 2001. Aí tem esses palcos. O palco secundário do dia do metal do Rock in Rio 2011 talvez seja até melhor do que o palco principal. Teve Corsos com o Punk All Star, que é um super grupo de músicas de punk. Teve o Matanza com o Benegão. Sim. Pô, sim. O Benegão tem um vozeirão, né, cara? Teve a bosta do show do Angra com a Tarja Turner. Sim, verdade. Que o outro falasse que cagou muito forte no show. Por quê? Não, peraí, ele tava cantando e... Não, ele não tava cantando, cara. Ele tava fazendo qualquer coisa. Cantar, ele não tava. Pô, você é foda. Tudo bem, né? Pô, e o show do Motorhead que o André Skisser tocou? Sim. Ah, é verdade. Olha, ele tocou Overkill junto com o Phil Campbell. Sim. Pô, do caralho, assim. Pô, o Motorhead é muito foda, sabe? Muita gente só conhece Ace of Spades. Tem que ouvir Overkill, Killed by Death, muita coisa ainda. E falando do André Skisser também, depois quando o Sepultura entrou, ele convidou o Mike Payton pra tocar Roots Blood, pra cantar Roots Bloody Roots também, com Derek Green. Olha, o Mike Payton tocou com uma banda, escuta a banda dele, uma das milhões de bandas. Né? Sim. Foi o não sei falar francês, cara. Les Tambours of Bronx. Ah, sim. Les Tambours do Bronx, uma coisa assim. Foi com Sepultura, eu acho, o Tambor, né? Do Bronx é o grupo que toca com Sepultura direto. Eles vão até tocar nesse Rock in Rio junto com Eles. Verdade. Cara, teve dia do jazz, cara. Assim, eu sou muito fã de jazz. Mas teve queixo no dia do jazz, né, cara? Eu tô até... É, porque assim, o jazz é foda porque o jazz não é um estilo muito bem definido, sabe? Eu posso até falar porque eu tô fazendo um curso de jazz agora pela faculdade, sabe? Acho do caramba, é um estilo muito foda, assim. Eu aconselho todo mundo que curte música a escutar, porque o jazz tá no rock, tá no pop, tá no blues, tá no soul, tá no funk, tem tudo, sabe? Jazz influenciou tudo. Então, assim, teve o Stevie Wonder, sabe? Pô, Stevie Wonder é o Stevie Wonder, cara. Você vai... No ruim, se você é muito fã de rock, pô, você vai ouvir a Higher Ground, que o Red Hot Chili Peppers fez um cover aqui, também é maravilhoso. Mas, pô, Stevie Wonder é uma lenda da música, sabe? Tipo, uma oportunidade única, eu acho. Mas aí teve Cash, que cagou o dia pra mim, né, pô? Dia do Jazz com Cash é sacanagem, sabe? O que não caga com Cash? Exato, cara. Aí, pô, qualquer dia. Mas teve Jamiroquai, que ainda não... É um trabalho maneiro, sabe? Eu curto o trabalho de Jamiroquai, só que não tocou a Virtual Insanity, que, pô, todo mundo tava esperando, né? Quem cresceu nos anos 90 deve lembrar daquele clipe famoso da Virtual Insanity, que deixou todo mundo realmente, né, com insanidade, né, pra tentar entender como é que aquele clipe funcionava. Não sei se vocês viram, que era um clipe que o cara ficava cantando e os móveis iam se mexendo na sala, sabe, tipo, como se fosse uma esteira, assim, mas pra diferentes posições, lugares. Maluquice total, assim, anos 90. E pirotecnia, né, anos 90, né. Não, é muito louco. Eu vou mandar um vídeo pra vocês, e o mais engraçado é, eu consigo fazer uma boa analogia desse clipe com a série Portal. Olha aí, quem curte Portal vai ver, quem zerou Portal 2 vai ver o clipe e vai sacar. Cara, agora que eu tava vendo, Guns N' Roses foi no último dia, então, né? Puta, esse último foi dia foi a última horrível, banda, cara. Do último dia, cara. Cadê Detonautas? Horrível, tá. Detonautas, Pitch, Evanescence, System of a Down e Guns N' Roses. Só o System salva esse dia, cara, porque, pô, foi um show do maneiro pra caramba, eu curti. Pô, vocês não botam fé em Pitch, cara? Show do System. Peraí. System of a Down. Mas não, esse show do System não foi o que eles entraram igual o Falamansa, cara? Como assim, igual falando? Com chapéuzinho, camisa aberta, parecia um grupo de forró. Vai que taca, mas sempre foram assim, cara. Eles nunca usaram camisa preta, spike ou coisas do gênero, sabe? Eles sempre... Tu vê até aquele clipe Chop Suey, o vocalista tá de óculos escuros e camisa amarela, cara, sabe? Não, sim. Não, é que, cara, eu olhei aqui no primeiro Fala Mansa no palco. É que eu já conheço o System, eu tava esperando algo do gênero, sabe? Não foi muito diferente do que eles realmente são, não. Eles sempre foram meio louco mesmo, mas, pô, foi um show do caraca, até porque eu sempre quis ver o System no Brasil, cara, sempre. E aí eu vi o show do System pela TV, mamãe não deixou ir. Ah, uma coisa que eu queria comentar. O mais legal é que eu tava ali empolgadaço vendo o show do System cantando, aí minha mãe chegou na sala e falou, pô, eu bem que devia ter deixado você ter ido. Caraca, isso foi pior que... tipo, no último dia pra garantir que não tivesse como eu ir, sabe? Não, ela fez aquilo pra te destruir, cara. Total, cara. Eu relevei maneiro, sabe? Pra não dizer que caguei, né? Mas aí, cara, acabou o show do System. Aí eu falei, pô, vamos ver o show do Guns. Todo mundo foi dormir lá em casa. Só ficou eu na sala, sentado no sofá vendo. Ah, eu esperando. O show do Guns eu vi, cara. Eu tava no Twitter, né? Inclusive. Esperando, porque demorou pra caraca, chovendo pra cacete. Cara, quando ele entrou no palco, eu já fiquei olhando assim com uma cara de tipo, Exo, não precisa, cara. A gente aceita que você fez muita coisa boa pra música, sabe? Sim, teu tempo já acabou, cara, sabe? É aquela coisa, morra cedo como lenda, né? E aí, velho, ele começou a forçar a voz e não saía, sabe? Não saía a voz. Ó, vou ser chato e falar uma frase do Batman. Ou você morre herói ou vive o bastante pra ver você mesmo se tornar vilão, cara. Exato, é isso que tá acontecendo com ele, cara. Porque eu vou te falar, eu consigo imitar ele melhor do que ele, cara. Eu posso estar falando merda, mas recentemente o Guns lançou um DVD em 3D e eu vi uns pedaços e a voz dele tá bem melhor do que no Rock in Rio. Aí você me mandou um vídeo. É um DVD ao vivo ou... Tá, tudo bem também que pode ser ao vivo, mas será que não tá editado essa porra, não? Não, não sei. Eu acho que é editado, cara. O que eu vi lá, a voz dele ainda não tá coisa dos 90. Já tem uns 10 anos que ele não consegue cantar como antigamente. Como é que de repente... De repente, puf, ó, descobri de novo. Era só, sei lá, empurrar o cantinho da garganta que volta ao normal. Não, edição, aquilo lá eu acredito que foi edição, cara. Eu também acho, cara, assim. Porque eu entendo que há fases. O próprio Dio, que eu sou muito fã, teve uma fase lá, pô, mas já tinha 60 e poucos anos, que ele não tava com a voz como era antigamente. Só que isso foi assim, papo de um ano, mais ou menos. Em seguida ele fez um tipo um tratamento e tal e voltou a cantar até morrer com a voz. Mas o Dio com a pior voz possível é melhor que o Axel com a menor, né? Muito. É escroto. Tem um gordinho, cara. Tem um gordinho no vídeo. Pô, o cara canta igualzinho. Ele é peruano. Famoso, um cover famoso dele. Sim, cara. Porra, podia demitir o Axel e colocar ele no Guns. É, gordinho também, né, cara? Tipo, não tem nem mais um sex symbol, né? Sim, e o gordinho mas é mais bem apessoado. Demitir o Axel não vai rolar, né? Porque ele é o dono. Ele é o dono, não tem como, né? Por isso. Acho que era mais fácil todo mundo sair daquela bodega e se juntar e, tipo, foda-se. Vamos ser o Rodos em Guns. Outra vez? É verdade. Ele entrou nesse dia... Ele entrou assim, como o Joker falou, um Pokémon. Uma capa de chuva, parecendo aqueles carinhas lá que levantam o braço quando cai gente da Cataratas do Iguaçu no desenho do Pica-Pau. Yeah! Cara, que é uma capa de chuva toda amarela e um chapéu gigante, assim. Parecia o... Quem é fã de luta livre não vai saber, mas o Undertaker, parecia um coveiro, cara. Nossa. Cara, mas tava muito zoado, cara. Pô, fora o Chris Angel e o Mendigo, né? Que tava tocando junto com ele. Chris Angel, cara. Chris Angel. Se fizesse um show de ilusionismo, ia ser melhor, cara. Porque era... Foi um momento vergonha ali. Eu acho que quem tava assistindo esse show ficou com pena do... Ah, rapaz, eu parei pra assistir, cara. Era um evento naquele momento. Não, mas eu fiquei com pena, ficava, cara, sai daí, velho, tá sendo vergonhoso, eu sei que você tá ganhando dinheiro, mas tá muito vergonhoso, eu tô com pena de você, cara, sai daí, vai embora. E o pior é ver gente, assim, ainda defendendo, sabe, tipo, não, nossa. Gente, ainda tá, tipo, ele tá se esforçando, né? Ah, cara, tem uma galera assim na minha timeline que, ó, vão tomar no olho do cu de vocês, porque não rola, tá ruim. O cara tava só no esquece, preço, acabou. É mais fácil você desenterrar o Fred Mercury e ficar batendo, assim, o crânio dele pra sair algum som, do que esse maluco cantar bem, cara. Sério, chega. Acabou. Cara, passa longe daqui. Que foi e foi o último show, né? É. Pra fechar com chave de cocô, né? Pô, fechou bem, então. Eu espero muito que esse ano não seja assim. É o Maiden que vai fechar esse ano, não tem como ser ruim. Putz, cara, o Maiden, cara, eu vou estar lá. Puta merda, eu vou estar lá. E de Postgold, quero... teve alguma coisa, gente, no 2011? Não, teve o Rock in Rio Lisboa de novo, cara, em 2012. Teve, ó, no Rock in Rio Lisboa teve Limp Bizkit, Rafael. Você não gosta de Limp Bizkit? Ah, mas atualmente tá... As músicas deles atuais não, mas eles cantaram... Atualmente, cara? Não, tá a mesma coisa, mas as músicas atuais eu não gosto. Eles cantaram, pelo menos, sabe... É, as músicas clássicas dele? Não, cara, eu não tenho que assistir o show do Limp Bizkit. Eu tenho bom senso. Woodstock 99, né? Mas, tudo, mas teve, cara, Rock in Rio Lisboa em 2012? Teve. Lisboa e teve Madrid, cara. Teve dois no mesmo ano. Putz. Dá muito dinheiro, né, cara? Fazer o quê? Madrid teve o... Tipo, o dia não fazia sentido nenhum, porque tocou o Deadmau5, sei lá como fala, filho da puta, que é um DJ lá. Aí tocou o Gogo Bordello, que vai tocar no Rock in Rio também. O Incubus e o Red Hot, não fazia sentido o lineup do time. É, esse foi bem zoado mesmo, assim. Quase não teve rock, cara. Tipo, você vai olhar, o dia do rock foi esse do Red Hot Chili Peppers. O resto, pô, teve muito cantor de rap, hip hop, que é rap e música eletrônica, do que rock mesmo, sabe? Esse foi o mais sem sentido da história pra mim. Aí voltamos ao Rio de Janeiro, né? Novamente. Ainda não temos um campeão brasileiro pra falar, né? Então, agora vamos pra esse ano, Rock in Rio 2013. Pra quem tá ouvindo na data de lançamento, né? Ou alguns pouquinhos dias depois desse podcast, daqui a uma semana, aí vai ter a edição 2013 do Rock in Rio. O que a gente vai ter nesse ano? Será que o nível tá melhor que ano 2011? Eu acho. Sei lá, viu? Porque tem bandas, tipo, Avenged Sevenfold, tipo, ok, é pra alegrar a molecada. Mas colocaram mas não vai alegrar muito, não. Eles botaram o dia do Slayer, cara, alguém vai sair muito. Então, isso que eu ia falar, exatamente. Essa era a minha conclusão, mas colocar junto com o Slayer, cara, um pouco depois da morte do Jeff Hanneman, cara, é pedir pra sair pancadaria, velho. O nego vai com sangue no olho pra se despedir do Slayer, cara. Vai ter homenagem, os caralhos, velho. Pois é, cara. Quem sabe a grande homenagem é uma fogueira ao vivo, né? Com o pessoal da Vendor. Olha aí, eu estarei lá. Vai rolar um Rain Blood de verdade. Boa, do caralho, velho. Pode crer. Assim, eu vou te falar que eu trocaria facilmente o Avenged pelo Motorhead que esteve em 2011, sabe? Aí seria showzaço, sabe por quê? Porque a primeira banda que era Rocks, né, no Dia do Metal. Vamos falar do primeiro Dia do Metal, que é o dia que acho que importa, né? É o dia que todo mundo sim, sabe. Durante o show do que era Rocks, no palco Sunset vai estar rolando Sepultura com Zé Ramalho, que, pô, convenhamos, Sepultura, foda, caralho, Zé Ramalho... Eu acho que nem vão coincidir o horário, não, cara. Porque o ano passado, o homem retrasado coincidiu porque o Sepultura atrasou. Ah, sim, tem... Não, é porque eu tava vendo, assim, pela programação, que o que eles estão programando é o palco Sunset, a última atração, fechar junto com a primeira atração do palco Mundo, entendeu? Então, assim, querendo ou não, tipo, eu vou estar no palco Sunset, vai rolar uns shows antes, né? E aí, pô, vou ficar até o show do Zé Ramalho com Sepultura, porque, cara, Dança das Borboletas, trilha sonora de Lisbela Prisioneiro, dê uma conferida também no YouTube, que tem a apresentação do Sepultura com Zé Ramalho, e aí vocês vão me dizer se o Zé Ramalho não é o Dio brasileiro. O Dio passar de outros shows do Dia do Metal no palco Sunset também são muito bons, o André Matos com o Viper, o Destruction com o Crisium, o Halloween com o Kai Hansen. É, esse ano não tá tão fraco assim como a galera pensa, não. Mas também eu só tô preocupado com esse dia mesmo, que é o dia que eu vou, foda-se, sabe? Pode ter, sei lá, Justin Bieber, tem Justin Bieber? Falaram que não tem. Graças a Deus não tem, cara. Ah, não, é Justin Timberlake. A diferença é só a idade, né? É o dia do Jota, né? Justin Timberlake, Jesse J, Jota Quest. Olha aí. Alguém separou por ordem alfabética, né, cara? É, verdade, cara. Eu tô aguardando pra caramba o show do Living Color, mas nem vai ser no não vai ser palco principal, né? Vai ser... É, no palco Sunset. Mas tá aguardando que você conhece uma música dele, né? É, uma só. Não, eu só quero ouvir eles tocarem aí, Cult of Personality, foda-se. Quando eu era mais novo, eu achava que essa música era do Black Sabbath, sabia? Nossa! Sinto nem dizer, cara, mas tem porra nenhuma a ver, cara. Não, quando eu era mais novo, sabe? Que eu tava começando a ouvir metal e tal, isso foi em 2005, sei lá, algo assim, tinha 12 anos. E eu curtia pra caraca, porque ela me lembrava... Algo como aquela parte que ele fala Neon Lights, que é as luzes neon. Eu entendia Neon Nights, que é uma música do Black Sabbath, né? Sim. Aí eu ouvia Neon Lights. Eu ouvia Neon Nights, sabe? E, porra, esse riff inicial é meio Black Sabbath, assim, cara. Que tananananananana. Sim, lembra, sabe? Bem pouco, mas lembra ainda. O Black Sabbath já mudou tanto de vocalista, né? Tem desde Ozzy até Dio e outro maluco lá que eu nem lembro o nome. Era tranquilo ter sido alguém que eu não conhecia cantando, sabe? Aí ficou na minha cabeça isso, porra. Neon Nights. Aí alguém chegava, pô, já ouviu Neon Nights? Claro, pô. Claro, pô. Aí eu só fui saber que era Living Color 2 anos depois, quando eu fui jogar GTA San Andreas. musicão, vale a pena a galera conhecer. O que a gente tem mais de significativo? Ah, tem o dia que o Metallica vai tocar também. Sim, vai estar o Metallica. O Alice in Chains, o Ghost. Sepultura que vai tocar. Inclusive, eu tava pensando, cogitei seriamente nesse dia, mas minha situação financeira não permite tanta ousadia também. Que dia você vai mesmo? No dia do Iron Man. Iron Man, sim. Último dia, né? Isso. Último dia pra trabalhar no dia seguinte, sair de lá direto do trabalho. Olha. Imagina o nível da pessoa, né? Sem voz, né? Pelo lado bom, que vai fechar o Iron Maiden. Se fosse o Guns, eu não ia conseguir trabalhar. Verdade. Não ia, né? Tipo... Não, se fosse o Guns, eu não ia ficar até o final. Só isso. Se fosse o Guns, dava tempo pra você ir trabalhar e voltar. Eu ia pra casa, ia dormir, acordar tranquilo no dia seguinte. Ô, oh, tem Nickelback, aí sim. Aí sim. Nickelback, Bon Jovi e Matchbox 20, Rafael. Combo de merda pra você. Não, mas o Nickelback eu gosto um pouquinho, cara. Não desgosto, não, cara. Pô, mas vai ter também Offspring no palco Sunset, vai ter Mark Hamill. Offspring não é bom há 5 anos. É, aí a controvérsia. Não do Rei, cara, são rosa. Da hora. O que vocês acharam sobre o que fizeram com o Pepeu Gomes, cara. O que? Colocar... Ele toca frevo, velho. Nesse ele vai trocar frevo? Ele vai trocar frevo com Moraes Moreira e a Roberta Sá. Não tava sabendo, não. Sabia que ia rolar show dele, mas não... Porra, eu vi o nome do Rob Zombie aqui. Sim. É, o Rob Zombie toca no dia do metal. Ah, sim, que bom, cara. Eu só conheço uma música dele. Possivelmente era pra ele tocar no palco principal. Você pode ver que ele, no palco social, normalmente é tocar dois artistas juntos. Ele vai tocar sozinho. Sim. É verdade. Eu só conheço a música do A Noiva de Chuck, só isso. Thunder Kiss? Não, Thunder... Essa é do... Da banda, né, do... Ah, é do White Snake, né? White Snake, White Snake, White Snake. O que é isso? White Snake. White Zombie. Ignora, tá, meu erro, pô. Errei forte aqui, mas enfim. Caraca, eu falei errei forte. Errei forte, pô. É. Tô passando tempo demais com o Joker. Ah, erro, né? O que que vai ter? Concerto de abertura. Qual que vai ser o dia desse ano? Vai ser o quê? Vai ser o especial do Cazuza. Cazuza? É. Não, parece que a abertura mesmo vai ser a Orquestra Filarmônica. E passou no jornal. Pô, falar jornaleiro. No jornal desses aí, tipo, sei lá, Jornal Nacional, RJTV, alguma coisa assim. Passou eles tocando, tipo assim, clássicos do rock, sabe? Sim. Tocando o Jump do Van Halen, tocando o Queen. E, tipo, tocando com uma orquestra, velho, foda, sabe? Tipo, violino, sabe? É, contrabaixos, oboetes, parada toda, cara. Tocando rock, sabe? Olha aí, cara. Pô, maneiro, assim, uma forma de você começar o evento. Que, como veamos, né? A galera não tem cultura disso, tradição, mas, pô, música clássica, cara, é foda, assim. Eu já tive a oportunidade de ir no Teatro Municipal. É uma parada, assim, que você queria uma vez na sua vida, pelo menos, sabe? É melhor do que, sei lá, começar com, sabe, frevo. Sim, começar com Ivete Sangalo. Sim, exatamente. Mas Ivete Sangalo, o problema é esse, né? Tipo, você vai ver esse concerto foda, depois Ivete Sangalo e... Extravasa. Você vê o concerto foda e vai embora, né? Porque depois Ivete Sangalo, David Guetta e Beyoncé. É, isso tudo, só isso nesse dia, né? É, então Living Color no palco secundário. É mesmo. Você vai pra ver o David Guetta e o... Não, nem David Guetta. Mas David Guetta era um bom DJ de música eletrônica, assim, tipo... É, na época dele lá, no máximo da The World Is Mine, sabe? Que fez sucesso também. Sim, sim. Até ali ele era um cara foda. Aí começou essa parceria de boy com bacon, sei lá, puta merda, aí fudeu com ele. Acabou. Aí você vai na balada, só tô virou eletropop, né? E acabou. Cara, Daft Punk. Pô, podia ter Daft Punk. Aí, ia ser uma mega atração. Puta merda, eu queria ver Daft Punk palco principal. Ia ser foda, hein? Sabe o que seria foda mesmo, cara? Kraftwerk. Porra, imagina, cara. We are the robots. Nossa, cara, ia ser muito foda. Pô, cara, mas eu só de ver a Get Lucky eu já estaria felizão, cara. One More Time. Pô, olha aí, cara. Essa é a sugestão. Medina, se você estiver nos ouvindo. Pô, Daft Punk, cara, tem One More Time. Tem a Harder, Better, Faster, Stronger. Tem muitas músicas fodas, muita cara. Muita música boa, cara. E os caras são fodas. Os caras fazem vários efeitos visuais também ao mesmo tempo. Porra, por favor. Próximo Rock in Rio, não esqueça. No palco eletrônico coloca Daft Punk, Kraftwerk e The Devils, cara. Isso, aí pode colocar Katy Perry, Beyoncé nesse dia que eu vou feliz. Vou estar lá, pulando, vendo as tetras Katy Perry ouvindo Get Lucky. Esse ano tem Katy Perry, né? Não tem. Esse ano não tem. Pois é. É triste isso. Tristeza, né? É um ano de vacas magras. É. Tá um numa beijo, seca, né? Um beijo pra menina lá que rebolou no VMA, qual que é o nome? Miley Cyrus. É porque é um ano de vacas magras. Pois mas vamos lá. Exatamente. Cara, sério mesmo, não importa se tivesse, sei lá, garrafa sem tampinha, eu não sei, mas se ela aparecesse dançando daquele jeito lá, velho, alguma coisa tacava. Não pois importa o que. Nem que fosse uma camisinha, né, pra te prevenir, né? Uma camisinha. Que, pô, ela sediou o besouro suco, cara. O nome desse tipo de dança é twerk. Sério? Sério. E resumidamente é rebolar no bilau dos outros. Caraca, isso eu acho que o funk carioca é primordial. Sim, já. Já, isso daí. Ah, já. Sim. O funk carioca é hipster nisso. Before it was cool, sabe? Mas pra mim. Quem vai? Ó, galera aí, ouvintes, que quiserem ir no Rock in Rio, que vão no Rock in Rio no dia do Iron Maiden, me encontrem lá, ou não. Se quiserem pagar a Heineken, me encontrem. No dia 14 de setembro, que é o dia do rock alternativo, que não faz sentido nenhum, que é o Mark Ramone e Michael Graves que vão tocar no palco. Isso parece bom, hein, cara? Eu queria ver esse show. Pô, é foda. Eu acho que um show que pode surpreender bastante é o do Halloween, cara. Sim, mas... O Halloween, depois que o Kai Hansen e o Michael Kiske saíram, não é mesmo. Mas o Kai Hansen vai tocar, cara. Sim, é. Não sei, talvez isso surpreenda. Eles abram com aquele rap Halloween lá, vai ser bacana, cara. Esse ano, cara, é um ano assim que... eu vou poder falar que, porra, zerei a vida maneiro, sabe? Tem Iron Maiden, vai ter, porra, Halloween, Slayer, né, cara? Cara, tem muita coisa boa. Você vai no show do Slayer? Com certeza. Eu só quero uma foto. Uma foto. Você fala, essa eu tirei pra você, meu amigo. Olha aí. Eu tô marcando aqui que eu estou te pedindo isso. Se você não trouxer, cara. Isso tá gravado, hein, cara. Eu vou te encher tanto saco na sua vida, velho. O quê? Você quer uma foto de eu lambendo a cabeça do Kerry King? Pode ser. Se você conseguir. Não é tão fácil assim. Não, só uma foto deles. Só quero uma foto deles pra mim. Ok, né? Beleza. Boa sorte você conseguir tirar uma foto no meio do show dele. É, exatamente. Tipo, eu vou dar aquele salto. Sabe que a galera fica pulando. Aí você coordena pra você pular quando a galera baixa. E ao mesmo tempo você coordena pra apertar a câmera do celular pra ela conseguir fotografar nesse instante, sem tremer. É, e tem que ter um, né? Pois é, meu LG vai fazer isso perfeitamente. Mas, cara, assim, além disso, eu ainda vou no show do Black Sabbath e Megadeth, cara, na Apoteose esse ano. Esse ano, se eu sobreviver, vai ser um ano do caralho. Cara, imagina, cara, acontece a tragédia comigo antes do Rock in Rio, a galera tá ouvindo aí, eu felizão, porra, que triste, cara. Não, não pensa, cara, nisso não, porque já aconteceu isso, com o amigo do Joker, já. Sério? Quebrou o pé uns dias antes de porra. Ah, mas eu vou de pé quebrado, feliz. Quebrou o pé. Feliz, né? Vamos botar lá na beira do palco ainda, de tipo, olha, coitado, o cara se esforçou, sabe? Sempre rola uma coisinha dessa, né? Logo vai na cadeira de roda, aí os caras botam. Aí o cara do vídeo de telefone vai puxar você pro palco pra cantar junto. É, aí, olha aí, imagina. Porra. E se eu não tenho Katy Perry pra puxar pro palco? Né? Putz, né? Eu beijo o Kerry King, cara. Se me puxar pro palco. Mas beleza, ninguém aqui vai no Rock in Rio, né? Desse ano, só o Nicolas. Só eu. Só você, então, uma tristeza em casa. Mas eu vou assistir. O que tem aqui no Brasil, passa o quê? Em Globo, passa em algum lugar? Passa na Globo e no Multishow e no YouTube, né? E no próprio site do Globo.com vai estar lá, eles botam em HD e tá, uma transmissão maneira. Ah, então vai ter, eu vou assistir pelo Multishow. Eu espero que o som esse ano esteja melhor que do Rock in Rio. Putz, verdade. Cagaram só maneiro, verdade. Sim. Mas assim, cara, no, de boa, assim, eu vou estar lá e tal, pô, maneiro, vai ser uma experiência única, mas também confesso que se eu estivesse em casa, também no conforto do meu sofá, tomando minha cerveja, eu estaria feliz. Aí, ué, dá uma dica pra quem vai no dia do show do Bruce Springsteen, vai preparado, porque o show do Bruce Springsteen é umas 3 horas de show. Olha aí. Então vai no pique. Vai no pique, né, tomando Red Bull na jugular. Sim, e leve suas garrafinhas de água sem a tampinha. Sem tampinha. Então, pessoal, agora é o quadro de indicações aqui do podcast. Eu vou começar com... Ai, surpresa, eu vou começar com o Joker. Joker, qual a sua indicação dessa semana do podcast? Eu vou indicar uma banda, é nova, chama Kevlar Tech. Eles misturam hard rock com black metal, é bem estranho mesmo, é isso que eles misturam. Eles são lá da Noruega, eles cantam em norueguês, eles acabaram de lançar o segundo disco deles, que é o Mayer, e pra mim é um dos melhores discos do ano, tá bom? Cara, a minha indicação vai fugir um pouco do âmbito musical, porque como eu tinha falado no meio do cast lá, que eu tinha feito um checkzinho, sobre o Lobão, dei uma lida no livro dele... Claro que eu esqueci o nome agora. Manifesto do Nada na Terra do Nunca. Que ele fala exatamente todo o background por trás desses eventos grandes. E por exemplo, por que, que ele não tocou no... Acho que foi no SWU, foi num desses eventos. Ele conta como aconteceu tudo pelas costas. Como que ele tentou mobilizar pra dar mais valor pros roqueiros nacionais e tal. É bem bacana, assim. Ele explica um pouco de como que ele pensa e por que, que ele tem aquelas atitudes porra loucas que a mídia coloca, assim, abertas. E tipo, ah, o Lobão é loucão e tal. Mas ele justifica por que ele faz tudo isso e qual que é a intenção real dele. Acho que vale a pena dar uma conhecida. Cara, eu vou indicar aqui um trabalho underground de uns amigos meus da faculdade, sabe? Uma banda que, tudo bem, apesar de ser uma banda pequena que tá surgindo aí praticamente agora, assim, tudo bem, estão desde 2004, mas só agora lançaram um CD. vale muito a pena, assim, a galera tem muita qualidade. Vocês vão ouvir, vocês vão achar até que é tipo uma banda, assim, a nível das bandas de rock alternativos que fazem sucesso, que é a banda Stereophant, que já tocou em vários festivais aqui no Rio de Janeiro. Lançaram um CD recentemente, foi esse ano, se não me engano, que é o Correndo de Contra Tudo. Fizeram um clipe chamado Toda a Glória da Derrota, se não me engano. Deixa eu só ver aqui. Isso, Toda a Glória da Derrota. E, cara, tá muito foda o clipe. O som é muito bom. E vocês podem acessar o site deles, que tem o CD lá pra download, sabe? Tipo, eles estão disponibilizando. Vale muito a pena quem curte rock alternativo, quem curte uma pegada meio post-punk, sabe? Acho que vai curtir a parada. Vou botar aqui o link aqui pra vocês. E vale muito a pena. O que eu queria indicar é uma... Tem meio que a ver com a época que a gente tá agora, né? Nesse mês de setembro vai ser lançado o GTA V, né? Pô, GTA V, pelo tudo que eu tô vendo, provavelmente vai ser... vai me fazer querer mesmo jogar o jogo, porque o 4 é um GTA que eu não gosto. Mas, enfim, o que eu quero indicar, provavelmente muita gente já deve ter jogado, mas quem não jogou tem a oportunidade de jogar, que é o GTA 3. Ele foi o primeiro jogo em 3D, né, em sandbox. Do GTA, foi lançado em 2001. E ele foi primórdio nisso, né? Do GTA que a gente conhece hoje, ele foi o primeiro a ser feito dessa forma. E por mais que ele tenha, sabe, ele não tem algumas coisas que hoje em dia a gente já tem e é normal, tipo motos ou você cair na água e sobreviver, tipo, no jogo você caía na água e morria. Por mais que ainda tenha essas coisas, sabe, que são do começo... Eu gosto muito desse jogo, é um dos meus jogos preferidos. Ele é baseado num filme que eu assisti recentemente, que é um filme legal também, que é o Troco, Payback, né? Do Mel Gibson. Acho que foi lançado em 98, se eu não me engano, o Troco, né? Mas, enfim, o GTA 3 ele é meio que inspirado nesse filme, assim, ele traz alguns elementos que é, tipo, o visual um pouco escuro, a história, né? A história, você tem um personagem principal que ele é traído pela namorada dele, e logo depois de, acho que 9 anos que ele tava na cadeia, ele é solto, e aí ele vai buscar vingança e também crescer no mundo do crime. É aquela sinopse básica de GTA, né? Do cara querendo crescer no mundo do crime, né? A gente tinha até, pelo menos, até o GTA 4. Mas enfim, quem tiver a oportunidade de jogar esse jogo, jogue. Ele não é tão grande quanto a cidade, eu falo. Não é tão grande quanto os jogos atuais, né? Não tem como. É tipo, realmente, você vai ver um GTA com menores recursos que a gente tem hoje. Mas mesmo assim, a história eu gosto muito. E é bem divertido, acho que vocês vão gostar. Então, quem tiver a oportunidade de jogar GTA 3, jogue. Ou quem jogou há bastante tempo, jogue de novo, porque... É legal, né, tá jogando esse jogo. E a Rockstar lançou na época um trailer com real life do GTA 3, que é bem da hora também. Sim, é feito com pessoas reais e tudo mais, né? Sim. Foi desse jogo ou do GTA 2? Porque o GTA 2 também é o mesmo protagonista. Eu acho que foi do 3 mesmo. Acho que foi do 3, mas enfim, tem esse vídeo feito com pessoas reais, né? Pra você ver, a gente teve um pequeno curta, vamos dizer assim, do GTA, né? Já faz tempo, né? Enquanto tem muita gente que espera um filme. Mas enfim, essa é a minha indicação. Chegamos ao final de mais um podcast aqui. Eu queria agradecer ao Nicolas lá do... Pode Café, querendo ou não, né? Tipo, a galera pode conferir ainda aí que tá no ar o site. A gente não vai tirar do ar. O podcast tá num... Talvez um hiato, talvez um fim, não se sabe. Mas a galera pode conferir também o Bacanudo, que tá começando aí, um podcast recente. Diogo, obrigado pela sua participação, cara. Imagina, que isso, cara. Quem quiser... me encontrar por aí, me encontra lá nos Brucutus, lá no Mais Um Cast. Beleza, eu queria agradecer aqui ao Joker. O Joker participante aqui, né, vai ser sempre que puder vai estar participando. Eu queria agradecer o Joker lá do Pipe Bomb, né, Joker? Pra quem curte lutar livre discutido por um monte de dev mental, vai lá no Pipe Bomb. Mas enfim, é isso, pessoal. Mais uma edição aqui se termina do podcast Banco de Cérebros. Eu queria agradecer a todos que estão ouvindo, todos que participaram. Nos sigam no Twitter, arroba Banco de Cérebros. Também temos o facebook.com/Banco de Cérebros, que é a página lá onde tem várias coisas legais, né? Tirinhas, às vezes imagens, enfim. E-mails não temos ainda, mas temos os comentários. A gente dá preferência muito mais aos comentários. Então, deixe seu comentário aí no post. A gente também é publicado no dimensionerd.com. Deixe seu comentário aí. A gente ainda não tem a sessão de leitura de comentários, mas se tivermos mais comentários, que vocês comentarem e tudo mais, aí sim a gente vai estar abrindo uma parte de leitura, ou até um podcast separado pode acontecer, e a gente vai estar lendo, respondendo perguntas. Mas enfim, pessoal, é isso e até mais. Falou! Ninguém falou dos CDzinhos da América Online, né, cara? Puta que pariu, velho! Aqueles mini CDs, né? É, cara, eu vou América Online, Rock in Rio. Ah, não, era o CD meu. Eu tô ligado. Era o CD, cara. Porra, essa é uma época assim. Puta merda. Uma época da minha vida muito marcante. Meu irmão fugindo de casa, eu já tinha computador, eu só era uma criança. Anos incríveis, né? É, anos incríveis, cara, total. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devoluções de cérebros não são aceitas.